como a folha seca voa, como um barco à vela sobre o mar. Livre quero estar em sua presença. Vou esquecer de tudo e te adorar. Sem reservas quero me entregar. Pois quando sinto a sua glória, tenho vontade de fazer. Eu entrego a ti o meu viver como oferta viva em teu altar. Diante do teu trono eu quero estar, prostrado no santíssimo lugar. Pois quando sinto a sua glória, tenho vontade de voar. Derrama sobre mim agora, eu quero transbordar. Vem sobre este lugar, derrama tua unção. Eu sei que sua glória não tem fim. Me deixe te adorar, tocar teu coração. Derrama, Senhor, derrama tua unção.